y un pobre que más ordena. Asombrado más y ya irá, que ya no sabía nada. Juré que por compañera, grandola tua vontade. Grandola tua vontade, juré que por compañera, y a sombra de uma zinheira, que já não sabia a idade. E o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grandola irmã morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grandola, vida morena, vem cada fraternidade, o povo é quem mais ordena. Assombrado uma senheira, que já não sabia Popular.